Ficheiro 119, página 955. Francis Townsend, começou. O homem que manteve o domínio de Carlyle para Carlos. Foi capturado, condenado por traição, enforcado e estripado. Parou. Mas o rosto lívido já estava exangue. Não era possível ficar ainda mais branco. Ela sentou-se do outro lado da mesa, frente a ele, imóvel como uma estátua de sal. MacDonald de Keppoch atacou a pé no campo de Culloden com o seu irmão Donald. Ambos foram abatidos pela artilharia inglesa. Lord Kilmarnock caiu no campo de batalha, mas Lord Ancram, identificando os feridos, reconheceu-o e salvou a sua vida dos homens de Cumberland. Não foi nenhum grande favor. Foi decapitado no mês de agosto, na Torre de Londres, junto com Balmerino. Hesitou. O filho mais novo de Kilmarnock perdeu-se no campo de batalha. O seu corpo nunca foi recuperado. Sempre gostei de Balmerino, murmurou ela. E a velha raposa, Lord Lovat. A sua voz era pouco mais que um sussurro, a sombra de um machado. Sim, os dedos de Roger afagaram a capa lisa e brilhante do livro, inconscientemente, como se lesse as palavras no seu interior, em braille. Foi julgado por traição e condenado à decapitação. Morreu dignamente. Todos os relatos afirmam que ele enfrentou a sua morte com grande dignidade. Uma cena atravessou a mente de Roger, uma anedota de Hogarth. Recitou de memória o mais fielmente que pôde. Carregado através dos gritos e vaias de uma turba inglesa no trajeto a caminho da torre, o velho chefe do clã Fraser parecia descontraído, indiferente aos objetos arremessados que passavam zunindo pela sua cabeça e quase de bom humor. Em resposta ao grito de uma mulher idosa, vais ter a tua cabeça decepada, velho canalha escocês. Ele inclinou-se para fora da janela da carruagem e gritou jovialmente em resposta: Assim espero, megera inglesa velha e feia. Ela sorria, mas o som que emitia era um misto de riso e soluço. Tenho a certeza de que sim, o patife desgraçado. Quando foi levado ao cadafalso, continuou Roger cautelosamente, pediu para inspecionar a lâmina e instruiu o executor para que fizesse um bom serviço. Disse-lhe: Faça-o como deve ser, porque senão vou ficar verdadeiramente furioso. As lágrimas escorriam-lhe sob as pálpebras fechadas, cintilando como pedras preciosas à luz da lareira. Ele fez menção de se aproximar dela. Mas ela pressentiu-lhe o movimento e sacudiu a cabeça, os olhos ainda fechados. Estou bem, continue. Não há muito mais. Alguns deles sobreviveram, você sabe. Lochiel fugiu para a França. Teve o cuidado de não mencionar o irmão do chefe do clã, Archibald Cameron. O médico foi enforcado, estripado e decapitado em Tyburn. O coração arrancado e atirado às chamas. Ela não pareceu notar a omissão. Roger terminou a lista rapidamente, observando-a. As suas lágrimas tinham estancado, mas ela permanecia sentada, com a cabeça baixa, os cabelos ondulados e cheios, ocultando a expressão do seu rosto. Ele ficou parado por um instante quando terminou de falar. Em seguida, levantou-se e segurou-a com firmeza pelo braço. Venha, disse ele. Precisa de um pouco de ar. Parou de chover. Vamos até lá fora. O ar, do lado de fora, estava fresco e frio, quase embriagante, depois do ambiente abafado do gabinete do reverendo. A chuva forte parara ao pôr do sol e agora, no começo da noite, apenas o barulho dos pingos de água que gotejavam das árvores e arbustos lembrava o aguaceiro anterior. Senti um grande alívio em sair de casa. Eu temera tudo aquilo por tanto tempo e agora estava feito. Ainda que bri, nunca, mas não, Ela iria entender. Ainda que levasse muito tempo, ela certamente aceitaria a verdade. Tinha de aceitar. A verdade fitava-a todos os dias de manhã no espelho. Corria no próprio sangue das suas veias. Por agora eu contara-lhe tudo. E sentia a leveza de uma alma absolvida. Saindo do confessionário, ainda sem o peso do pensamento da penitência. É como dar à luz, pensei. Um curto período de grande dificuldade e dor dilacerante, aliado à certeza de noites sem dormir e dias angustiantes no futuro. Mas por agora, por um instante abençoado e tranquilo, não havia nada, além de uma serena euforia que enchia a alma e não deixava espaço para a apreensão. Até mesmo a dor recente pelos homens que eu conhecera estava amortizada ali fora, abrandada pelas estrelas que brilhavam através de brechas nas nuvens esgarçadas. A noite de início da primavera estava úmida e as rodas dos carros que passavam na estrada principal, ali perto, zuniam no asfalto molhado. Roger conduziu-me em silêncio pela descida atrás da casa, em seguida por uma subida, passando por uma pequena clareira coberta de musgo e por outra descida, onde havia um caminho que levava ao rio. Uma ponte preta de ferro de comboio atravessava o rio naquele ponto. Havia uma escada de ferro no caminho, presa a uma das vigas mestras. Alguém, de posse de uma lata de spray de tinta branca, escrevera Escócia Livre, na extensão do vão da ponte, com uma ousadia fortuita. Apesar da tristeza da lembrança, eu sentia-me em paz. Ou quase. Eu já fizera a parte mais difícil. Agora Bri já sabia quem ela era. Esperara ardentemente que, com o tempo, ela viesse a acreditar. Não apenas para o seu próprio bem, eu sabia, mas para o meu. Mais do que eu alguma vez teria admitido, nem para mim mesma, queria ter alguém com quem me lembrar de Jamie, alguém com quem eu pudesse conversar sobre ele. Senti um cansaço devastador, de tal natureza que atingia o corpo e a mente. Mas empertiguei as minhas costas mais uma vez, forçando o meu corpo além dos seus limites, como fizera tantas vezes antes. Em breve, prometi às minhas juntas doridas, à minha mente sensível, ao meu coração recém-despedaçado. Em breve, eu poderia descansar. Poderia sentar-me sozinha na pequena e aconchegante sala de estar da pensão, sozinha com os meus fantasmas. Poderia chorá-los em paz, deixando o cansaço esvair-se com as lágrimas e finalmente buscar o esquecimento temporário do sono, onde talvez pudesse encontrá-los vivos uma vez mais. Mas ainda não. Ainda havia mais uma coisa a ser feita antes de eu descansar. Caminharam em silêncio por algum tempo, sem nenhum ruído além do tráfego distante e da agitação mais próxima das pequenas ondas do rio nas suas margens. Roger sentia-se relutante a iniciar qualquer conversa, com receio de a fazer lembrar-se de coisas que desejava esquecer. Mas as comportas tinham sido abertas e não havia mais como impedi-las. Ela começou a fazer-lhe pequenas perguntas, hesitantes e entrecortadas. Ele respondia-lhes da melhor forma possível. E, por sua vez, também hesitante, fazia-lhe ele próprio algumas perguntas. A repentina liberdade de falar, após tantos anos de segredo guardado, parecia atuar sobre ela como uma droga. E Roger, ouvindo, fascinado, estimulava-a sem se dar conta. Quando chegaram à ponte de comboio, ela já recuperara o vigor e a força de caráter que nela identificara quando a vira pela primeira vez. Ele era um idiota, um bêbado, um homem tolo e fraco, declarou apaixonadamente. Todos eles eram uns tolos, Lochiel, Glengarry e o resto. Bebiam demais e enchiam-se dos sonhos tolos de Carlos. Falar é fácil. E Dougal tinha razão. É fácil ser-se corajoso, sentado com um copo de cerveja numa sala aconchegante. Estavam todos estupidificados pela bebida e demasiado orgulhosos da sua maldita honra para recuar. Açoitavam e ameaçavam os seus homens, subornavam-nos e seduziam-nos, levaram-nos todos à desgraça e à ruína, em nome da honra e da glória. Ela expirou, fazendo um ruído pelo nariz, e ficou em silêncio por um instante. Em seguida, surpreendentemente, riu. Mas sabe o que é realmente engraçado? Aquele pobre beberrão e os seus auxiliares estúpidos e gananciosos, e os homens honrados e tolos que não admitiam recuar, tinham uma única virtude. Eles acreditavam. E o engraçado é que isso é tudo o que permaneceu deles. Toda a tolice, incompetência, cobardia, vaidade, tudo isso desapareceu. Tudo o que resta agora de Carlos Stuart e dos seus homens é a glória que eles buscavam e que nunca encontraram. Talvez Raymond tivesse razão, acrescentou num tom mais suave. É apenas a essência de um facto que conta. Quando o tempo arranca tudo o resto, sobra apenas a rigidez do osso. Imagino que deva sentir uma certa amargura em relação aos historiadores, arriscou Roger. Todos os autores que entenderam tudo errado, que o retrataram como um herói. Quer dizer, não se pode ir a nenhum lugar nas Terras Altas sem se ver o Príncipe Carlos em latas de guloseimas e canecas de recordação para turistas. Claire sacudiu a cabeça, o olhar distante. A neblina da noite estava cada vez mais densa. Os arbustos começando a gotejar outra vez pelas pontas das folhas. Não os historiadores, não eles. O seu maior crime é acharem que sabem o que aconteceu, como os factos se sucederam, quando tudo o que têm é o que o passado escolheu deixar para trás. A maior parte deles acha o que foram condicionados a acreditar. E é raro encontrar um historiador que veja o que realmente aconteceu por detrás da cortina de fumo de artefactos e documentos. Ouviram um ronco fraco à distância. O comboio noturno, proveniente de Londres. Roger sabia-o. Podia ouvir-se o seu apito da casa da paróquia em noites límpidas. Não, a culpa é dos artistas. Os escritores, os cantores, os contadores de histórias. São eles que tomam o passado e o recriam a seu gosto. São eles que podem pegar num tolo e devolvê-lo como um herói, pegar num bêbado e torná-lo um rei. São todos mentirosos, então? Perguntou Roger. Claire encolheu os ombros. Apesar do ar frio, ela tirara o casaco, a umidade, a moldar-lhe a camisa de algodão. Revelando a elegância da sua clavícula e omoplatas. Mentirosos? Repetiu ela. Ou feiticeiros? Será que veem os ossos na poeira da terra? Que veem a essência de algo que existiu e o revestem de uma nova carne, de modo a que a besta surja de novo como um monstro fabuloso? Então eles estão errados em fazê-lo? Inquiriu Roger. A ponte de ferro estremeceu. Quando o comboio se aproximou, as letras trêmulas e brancas sacudiram-se com a vibração. Escócia livre. Claire ergueu os olhos para as letras, o rosto iluminado pela fugidia claridade das estrelas. Você ainda não consegue compreender, pois não? Disse. Estava irritada, mas a voz aveludada não se ergueu acima do tom normal. Você não sabe porquê. Disse ela. Você não sabe, e eu não sei, e nós nunca saberemos. Não percebe? Você não sabe porque não pode dizer qual é a finalidade. Não há nenhuma finalidade. Você não pode dizer este acontecimento em particular foi predestinado a acontecer, e, portanto, todas as outras coisas aconteceram. O que Carlos fez ao povo da Escócia? Isso era o que tinha de acontecer? Ou isso estava predestinado a acontecer como aconteceu? E a real finalidade de Carlos era ser o que ele é agora? Um símbolo? Um ícone? Sem ele, a Escócia teria suportado 200 anos de união com a Inglaterra e ainda assim, ela sacudiu a mão indicando as letras espalhadas acima, ter conservado a sua própria identidade? Não sei, confessou Roger, tendo de gritar, enquanto o holofote oscilante iluminava as árvores e os trilhos e o comboio rugia na ponte acima deles. Passou-se um minuto inteiro de um barulho retumbante e ensurdecedor que os manteve imóveis onde estavam. Finalmente passou e o ruído estrondoso definhou, transformando-se num lamento solitário à medida que a luz vermelha do último vagão era varrida para fora da sua vista. Bem, esse é o mal, não é? Prosseguiu ela, desviando o rosto. Nós nunca sabemos. Mas temos de agir de algum modo, não é? Ela espalmou as mãos de repente, flexionando os dedos fortes, de modo que as suas alianças brilharam à luz. Você aprende-o quando se torna um médico. Não na faculdade. Pelo menos não é aí que se aprende. De qualquer forma, mas quando coloca as mãos nas pessoas e presume que as vai curar. Há tanta gente fora do seu alcance. Tanta gente que nunca conseguirá tocar, tanta cuja essência não consegue encontrar, tanta que lhe escorrega por entre os dedos. Mas você não pode pensar nelas. A única coisa que pode fazer, a única, é tentar salvar aquela que está à sua frente. Agir como se aquele paciente fosse a única pessoa no mundo. Porque agir de outra forma é perder esse também. Em determinado momento, isso é tudo o que se pode fazer. E você aprende a não se desesperar por todos aqueles que não pode ajudar, mas apenas a fazer o que pode. Voltou-se novamente para ele, o rosto abatido de cansaço, os olhos brilhando com a chuva e a luz, cristais de água enfeitando as madeixas de seus cabelos. A sua mão pousou no braço de Roger. Inexorável, como o vento que enfuna a vela de um barco e o obriga a seguir em frente. Vamos voltar para casa, Roger, disse ela. Tenho algo de muito particular a contar-lhe. Claire permaneceu em silêncio durante o trajeto de volta à residência paroquial, evitando as especulações de Roger. Recusou o braço que ele lhe ofereceu, caminhando sozinha. A cabeça baixa, absorta nos seus pensamentos. Não como se estivesse a tomar uma decisão, pensou Roger. Isso já o fizera. Ela decidia o que dizer. O próprio Roger refletia. O silêncio dava-lhe uma trégua no tumulto das revelações do dia, o suficiente para imaginar precisamente porque Claire decidira incluí-lo nos acontecimentos. Ela poderia facilmente ter contado a Brianna sozinha, se quisesse. Seria apenas o facto de ter temido a reação da filha e hesitado em enfrentá-la sozinha? Ou teria apostado que ele iria, como fez, acreditar nela e assim procurar alistá-lo como aliado na causa da verdade, a sua verdade e de Brianna? A curiosidade quase atingira ao ponto de ebulição. Quando finalmente chegaram a casa. No entanto, ainda havia trabalho a ser feito primeiro, juntos. Descarregaram uma das estantes mais altas e empurraram-na para a frente da janela estilhaçada, bloqueando a entrada do ar frio da noite.